andrecedesmoral.com.br. Grava aí, Juninho Mix, vai que é tua! Vai que é tua, grava, Juninho! Pertence elemento! Alô, meu amigo Genivaldo, é o Timbaúba de São Paulo, tamo junto! Quer saber quem eu fui? Olhe na estante, meus troféus brilhantes refletem minha vida. Fui o medo no olhar de alguém, mas sua inspiração também. Pra quem quis ser um bom vaqueiro, sempre fui o primeiro. Fui no amor quem nunca quis amar, e pra não me apegar, fui pegando todo mundo. Eu que tinha um coração de aço, me prendi logo nos braços de um coração vagabundo. O recado dela, todo empoeirado. Quer saber quem eu sou? Veja aqui do lado. Pendurei minha cela e meu jipão rasgado. Sou apenas a outra metade da história de verdade. E ninguém nunca contou. Sou a parte triste de um roteiro, do fracasso de um vaqueiro que perdeu seu grande amor. Sou ponto final, sou despedida de alguém que perdeu na vida por amar sem ser amado. Eu perdi pra solidão o prazer de corregado. André Cedês, o mural de Ibicoá. Alô, meu amigo Daniel, é o homem do bar da gelada e a sua costela dos artistas. Tamo junto, de Revidiz, alô pra checar. Os mais dinamite e a JG sua mão.